Colossenses 4, de 2 a 6. Diz o seguinte: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém? Hoje nós vamos ter um momento de estar intercedendo pela nação, pelo nosso país. E a gente vai ter essa oportunidade aqui no culto de levantar um clamor à nossa nação. E ao nos prepararmos para isso também, eu queria destacar alguns pontos aqui desse trecho que nós lemos da carta de Paulo aos Colossenses. Ao clamarmos pela nação, nós possamos perseverar na oração, que haja em cada um de nós um coração voltado à oração, ao clamor ao Senhor, um coração que persevera na oração, vigiando com ações de graça. Para que, irmãos, nós estamos vendo uma série de dificuldades que nosso país tem enfrentado. Em meio a isso, que a gente possa, primeiro, perseverar na oração. É clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Aqui Paulo nos mostra alguns pontos pelos quais ele clamava ao Senhor. Ele clamava ao Senhor para quê? Para que as portas à palavra sejam abertas. Eu queria desafiar os irmãos hoje, ao clamar por nossa nação, que nós possamos clamar por portas abertas à palavra do Senhor. Amém? Portas abertas para que, a fim de falarmos do mistério de Cristo, a fim de falarmos a respeito do que Cristo fez por nós, da grande salvação em Jesus Cristo, perseverar em oração por portas abertas, perseverar em oração para que eu manifeste Cristo como devo fazer. Um outro pedido, um outro motivo de oração é para que nós manifestemos Cristo como de fato devemos fazer. Outro pedido de Paulo aqui com relação à perseverança nas orações, para que nós possamos portar com sabedoria com os que são de fora. Possamos portar com sabedoria com os nossos vizinhos, possamos portar com sabedoria no nosso trabalho, com nossos colegas de trabalho, portar com sabedoria na nossa vizinhança, para aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, para aproveitar a cada porta aberta, para manifestarmos o mistério de Cristo. E que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Que nós possamos estar prontos para responder a cada um a nossa fé, a razão da nossa fé, para podermos testemunhar o amor de Cristo, o mistério de Cristo, para que nós possamos portar com sabedoria, irmãos, possamos pedir ao Senhor sabedoria. Vou chamar o Kelvin para nos ler uma passagem em Provérbios 11:30. O que é sabedoria, Kelvin? O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas sábio é. Exatamente. O que ganha almas é sábio. Obrigado, Kelvin. É o que diz Provérbios 11:30. Que a gente possa ter essa sabedoria para aproveitar cada oportunidade para que nós possamos ganhar almas. Porque isso é nisso que consiste a sabedoria, ganhar almas. Eu queria convidar os irmãos a se levantarem, pedir para o Robert ler também para nós, Daniel 12:3. Os que foram sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que convertem a muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Amém. Obrigado, Robert. Robert leu para nós Daniel 12:3, que fala também sobre sabedoria. Os que forem sábios resplandecerão como fulgor do firmamento. E o que muitos conduzirem à justiça, a justiça do Senhor, a salvação, como as estrelas sempre e eternamente. Eu queria pedir para um irmão orar, levantar um clamor por nós, por esses motivos que nós vimos aqui em Colossenses. O primeiro motivo, para que o Senhor abra as portas para a nossa igreja, abra as portas para cada um de nós, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Amém? Queria convidar o irmão para vir aqui, para levantar um clamor, para que nossa igreja encontre portas abertas, para falarmos do mistério de Cristo, para que nós manifestemos Cristo como devemos fazer. Eu vou pedir para o outro irmão levantar um clamor, para que nós possamos andar com sabedoria com os que são de fora, sabedoria como nós vimos em Provérbios, quando Kelvin leu para nós, que sábio é aquele que ganha almas. Como vimos em Daniel, sábio é aquele que conduz as pessoas à salvação, ao arrependimento. Sabedoria para que nossas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, e possamos responder a respeito da nossa fé. Dois irmãos que possam vir aqui nos conduzir a este clamor. Lembrando que hoje é um dia que nós vamos estar clamando de forma específica pela nossa nação. Que nós possamos, como lemos aqui, perseverar em oração. Amém?